Jerusalém, conta-se que um judeu estava em alto mar. Eu falei judeu. Ele estava em alto mar, mas de repente uma tempestade começou a se formar. As ondas foram ficando fortes e altas, e como ele estava numa embarcação frágil, pequena, Jaqueline, ele começou a temer pela sua vida. Então, naquele momento, o coração dele foi ficando preocupado, as ondas se elevavam, batiam contra a embarcação agora não parava, ele estava vendo que a embarcação iria virar. Então ele clamou ao Senhor e disse: Pai, se tu preservares a minha vida nesta hora, se eu conseguir escapar dessa, Senhor, eu faço um compromisso, um voto contigo, eu faço uma promessa, eu assumo um compromisso contigo, depois que eu chegar em casa são e salvo, eu pegarei 10 dos meus melhores bois e levarei ao templo, ao teu templo, para sacrificá-los em ação de graças pela minha vida. O presbítero Edson, ele acabou de falar isso e ficou na expectativa. Passou-se um minuto, um outro mais, e de repente o vento começou a amainar, as ondas começaram a diminuir, o mar foi se acalmando e de repente, tão rapidamente quanto se formara, a tempestade desapareceu. O mar parecia uma lagoa. E ele então deitou no chão do navio, do barco, chão do barco chama-se convés, deitou no convés, exalou um profundo suspiro, deu graças a Deus por ter sido ouvido, e ali mesmo, Driele, um pensamento já veio à mente dele. Ele começou a pensar que tinha exagerado um pouco nos votos que fizera. E ele disse: 10 bois. Não preciso ser dos melhores, porque afinal, boi é boi. Eu vou dar 5. Colocou-se no leme do navio e aí pegou o rumo de volta para casa. Quando ele chegou no pier, depois que atracou, pisou no chão firme, ele já tinha resolvido que daria 2 bois. Chegou em casa, contou à esposa: olha, você não imagina o que me aconteceu, contar tudo, e eu prometi dar. Ele pulou tudo e falou: 2 bois ao Senhor pela minha vida. Ela falou: tá maluco? 2 bois? Dá o bode e pronto. Ele disse: o bode eu não vou dar, que foi minha mãe que deu de estimação. Aí passaram a noite naquela dúvida do que fazer. Pela manhã, Kelly, ele teve uma ideia, ficou feliz. Tive uma ideia, já sei o que vou fazer. Eu vou dar uma saca de amendoim da minha colheita, minha última colheita. Vou juntar, reunir uma saca de amendoim, colocar no lombo de um boi e levar ao templo e oferecer ao Senhor. Dito e feito, feliz da vida, encheu uma saca, colocou sobre o lombo do boi e saiu andando, feliz da vida. Mas minha cara aniversariante, irmã Lúcia, ele foi andando, mas ele estava tão apressado que se esqueceu de quão longe o templo ficava. 6 horas da casa dele. Ele foi andando e não levou nenhum farnel. Uma hora depois estava com fome, não tinha o que comer, deu um furinho na saca, pegou uns amendoizinhos e saiu comendo. Para encurtar a história, irmã Helena, 6 horas depois, ele chegou ao templo e ofereceu ao Senhor restos. Ofereceu uma saca de cascas de amendoim em sacrifício ao Senhor, de gratidão por ele ter salvo a sua vida. O texto que vai nos inspirar esta noite está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 4. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 a 7. Diz assim, Eclesiastes, antes de Cantares, depois de Provérbios, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, alguma promessa, quando você assumir algum compromisso, é isso que está escrito aqui, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Cumpre a sua promessa, assuma o seu compromisso. Porque melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca, essa boca que prometeu, que assumiu o compromisso com Deus, te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus, diante do pastor, que foi inadvertência, quer dizer, você não sabia, ninguém te ensinou. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, nas muitas promessas, nos muitos compromissos, nos muitos votos, tu, porém, teme a Deus. Estamos trazendo como tema esta noite, atenção para quem anota o tema, vida com compromisso. Vida com compromisso. E quando nós começamos a desenvolver o tema que tão carinhosamente o Senhor preparou para você esta noite, a primeira coisa que nós queremos dizer é que na história que contamos há uma tripla falta. Tripla falta. Irmã Luzia, primeiro, falta de ética, diga ética. Segundo, falta de caráter, diga caráter. E terceiro, falta de temor de Deus, diga temor de Deus. Então, ética, caráter e temor de Deus. Por que há uma falta de ética? Porque, como todos sabem aqui, ética é a ciência do comportamento. É aquilo que dita o nosso comportamento. E comportamento fala de direitos e deveres. E o judeu sabia dos seus deveres, dos seus votos, das suas obrigações para com Deus. E no momento, então, que ele faltou para com esses deveres, que ele próprio assumira, ele teve um problema de falta de ética. Ele devia dar graças, prometera dar graças àquele que salvara a sua vida. Assumiu um compromisso, uma obrigação, um voto. Ele sabia que tinha esse dever, faltou com o dever. Faltou com ética. Segundo, há um problema de caráter. Porque, também como todos sabemos, irmã Alice, o caráter é o conjunto de atributos que vão se revelar, atributos que vão se revelar no momento em que a pessoa começa a agir. Essa personalidade composta por esses atributos, cada pessoa assume como seus valores aquilo que ela considera certo e aquilo que ela considera errado, aquilo que ela considera bem e aquilo que ela considera mal. Então, houve um problema de falta de caráter daquele homem, porque ele sabia que o certo era ele pagar o voto que fizeram, o certo era ele cumprir a promessa que fizeram, o certo era ele honrar aquele Deus, e ele então fez conscientemente o errado. E ele então passou a amar mais os seus bens, mais os seus bois, mais o seu dinheiro do que o Salvador, o seu Salvador e o seu benfeitor. Quem está entendendo tudo até agora? Diga amém. Amém. Estão entendendo mesmo? Olha, além de um problema de ética e de caráter, também houve um problema de falta de temor de Deus. Chama atenção para isso. Que isso nunca ocorra conosco, irmã Naí. Falta de temor de Deus. Que é isso? Temor de desagradar, temor de ofender. O judeu não teve temor de ofender, de desagradar aquele a quem, no momento de absoluto desespero, ele recorreu, do qual dependeu completamente, de um Deus que se moveu da sua majestade para responder a sua oração. Detalhe: e como é um Deus onisciente, sabendo por antecipação da predisposição mesquinha do coração de judeu e não cumpriu os votos que estava fazendo. Eu acho que você não entendeu bem o que eu falei agora. Eu vou repetir. O judeu não teve temor de ofender a uma pessoa, a um Deus, que no momento de desespero, a quem ele recorreu e que respondeu a ele positivamente, com toda a graça, salvando a vida dele, sendo que ele, Deus, por ser onisciente e presciente, sabia de antemão que ao atender a prece daquele judeu, o coração mesquinho dele faria com que ele não cumprisse os votos que estava fazendo. Mesmo assim, Deus atendeu. Agora, quem entendeu tudo, diga aleluia. Então, para um Deus que fora fiel a ele, ele pagou com infidelidade. Mas até aqui não há qualquer novidade. Não há qualquer novidade. A sociedade é assim e ficará cada vez pior. Vai demonstrar cada vez mais falta de ética, cada vez mais falta de caráter, para não falar em temor de Deus que ninguém tem. Porque se algum dia tudo isso que alguns prometem por aí, que vai melhorar, que as coisas vão ficar melhores, que seremos irmãos, que o mundo está melhor, então, se isso acontecer algum dia, você pode rasgar a Bíblia, que a Bíblia diz que não vai acontecer isso. Vai ficar cada vez pior. Por quê? Porque enquanto o homem não é convertido, não é transformado no seu espírito, não é transformado no seu caráter, não há modificação. Enquanto o homem não é tocado e selado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem outro Deus. Sabe quem é? Ele mesmo. Aquele cultua, aquele quer satisfazer, a quem ele quer sempre satisfazer em primeiro lugar. Os eruditos dizem que essa sociedade é hedonista. Sabe o que é hedonista? que só busca o próprio prazer. Prazer, prazer, prazer. Quero me contentar, quero me contentar, quero me contentar, quero ser feliz. Tenho direito de ser feliz, tenho direito ao aborto, tenho direito de matar meu filho, o problema é dele, eu sou a mãe. Os teólogos dizem que isso é uma sociedade ególatra. Ególatra quer dizer, adora a si mesmo. Coloca a si mesmo na frente de Deus. Já o povão diz que o negócio é a lei do Gerson, ou pelo menos dizia. Eu não sei agora como é que é, mas todo mundo quer levar vantagem. Cada um olhando para si. Qual é o resultado disso daí? Meu amado irmão, não pode haver outro resultado além desse que está aí. É uma sociedade completamente corrompida, sem ética, caráter, valores. Pior, com inversão de valores. Diga, inversão de valores. Sabe o que é inversão de valores? Inversão de valores é o seguinte: a sociedade, você já deve ter sentido isso, porque você é um homem, uma mulher, um jovem de Deus. Aonde você está, você deve ter sentido isso em algum momento, se não está sentindo todo dia. O que é certo, eles consideram errado. E o que é errado, todo mundo faz como certo. O que é bem, eles chamam mal. E o que é mal, eles chamam bem. E o Senhor, pela boca do profeta Isaías, disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Só pessoal já mais antigo denuncia a idade assim. Assim caminha a humanidade. Como é que caminha a humanidade? Os homens. Outro dia estava lá um irmão presbítero lá em casa, quebrando um, ele é pedreiro nas horas vagas, né? Porque ele é presbítero o tempo todo, mas nas horas vagas ele é pedreiro. Aí estava lá quebrando um pedaço da cozinha para o fogão da Tia Nilde entrar. Fogão da Tia Nilde, fogão novo da Tia Nilde. Aí, para entrar. E então, ele estava ouvindo o rádio debate. O debate daquela semana era livre-arbítrio ou predestinação? O palco meu foi tremendo ali. Então nós fechamos o rádio e começamos a conversar um pouco. E o pouco que nós conversamos beira isso que está aqui. Os homens, enganados pelo diabo, pensam que são livres. Pessoa não convertida pensa que é livre. Pensa que faz o que quer. Não faz não. Há um peso de mal e de direção ruim em cima dele. Ele pensa que é livre, mas ele é escravo do dinheiro. Pensa que é livre, mas é escravo do sexo. Pensa que é livre, escravo do prazer, das drogas, do fumo, do álcool. Pensa que está tomando aquilo dali porque quer, mas não pode largar. Pensa que é livre, mas é escravo dos vícios morais e das taras da personalidade. E as mentes, eu não sei se vocês acompanham isso. Hoje no culto da manhã o pastor deu o exemplo de uma pessoa que o cortou pela contramão e foi até o final da contramão e parou ali do lado do sujeito que estava na mão, e o trânsito engarrafou e o camarada nem é com ele. As mentes, isso já é uma consequência em cascata. As mentes ficam tão corrompidas, as pessoas se acostumam de tal maneira com o erro, com o pecado, que já nem percebem. Nem percebem que estão no erro, no pecado. O cara assume uma posição completamente errada, com a maior tranquilidade. É por isso que você não vê nem remorso, nem arrependimento. Nunca. Nunca. Agora, diante disso, esse é o quadro. Esse é o judeu, a escala de valores, as pessoas não convertidas. Agora a pergunta é: qual é então a direção de Deus para a nossa mente. Porque nós estamos nessa sociedade, nós ouvimos os noticiários, nós recebemos os exemplos que vêm de lá. Nós temos diariamente a informação de que o crime compensa. É verdade ou não é? É ou não é? Não é essa a informação que a gente recebe? Que o sujeito que rouba não vai preso? Que se for preso vai por uma semana e tal? Depois responde em liberdade por 700 anos? Aí recorre. Aí enquanto isso ele vai para longe, vai para amanhã. Viveu uma vida legal só com um processo, um pedacinho de papel. O sujeito matou, confessou e tal. O crime compensa, não é essa a informação que a gente recebe? Mas nós vivemos nessa sociedade. Os nossos filhos frequentam as escolas, onde essa escala de valores, o certo sendo chamado de errado, o errado sendo chamado de certo, o bem de mal, o mal do bem. Como é que o Senhor, que nos chamou quando nós também tínhamos o mesmo pensamento do mundo, o que é que ele diz para nós? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, uma das passagens mais conhecidas, porém menos compreendidas da Bíblia. Eu vou ler uma das passagens mais lidas da Bíblia, porém menos compreendidas. Diga aí para o seu irmão, mas essa noite você vai sair daqui sabendo essa passagem. Você vai compreender. Essa noite você vai compreender. Não é só isso que parece. É coisa muito mais profunda. Será que o Senhor... Quem... Agora eu vou pegar outras pessoas para saber a idade. Quem já ouviu esse ditado? Na terra dos sapos... Só a minha esposa que falou? Que vergonha. Na terra dos sapos, de cócoras com ele. Sabe o que quer dizer? Você vai para o trabalho ou vai para a escola, ali só tem sapo que vive de cócoras. Você também não fica em pé não, fica de cócoras também para ficar igual a sapo. Será que é isso que o Senhor quer dizer para a gente? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Diga, o vosso corpo. Diga, o meu corpo. Agora você vai entender. Por sacrifício vivo. Diga, sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o culto, o vosso culto racional. Olhe para cá, ó. A razão está aqui, ó. Racional. Está na sua mente. Há um culto na sua razão, da sua razão. E não, versículo 2, vos conformeis. Não se conforme, não tome a forma desta sociedade, deste século, deste mundo. Não faça isso. Mas olha, não sou eu que vou fazer, diz Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando isso acontecer, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, não se conforme. Olhe bem para que você entenda tudo que está aqui. Não se conforme com esse esquema que está montado aí. Quando você chegar na sua escola, no seu local de trabalho, não faça o que todos estão fazendo. Não siga a falta de ética, de caráter, de temor de Deus que predomina nesses lugares. Não fique disfarçado de crente. Não seja crente agente secreto que ninguém sabe. Você, o Senhor diz, não se conforme, não tome a forma. Aqui está um vaso, o gato entra aqui e fica com a forma do vaso. O Senhor diz, não tome a forma do mundo, não entre nessa sociedade, fique igual a eles. Mas isso não vai ser fácil, Deus. E se eu não prometi que seria fácil, Mas é isso que eu quero, que você ande com santidade no meio da corrupção, com honestidade no meio de desonestos. Mas eu vou ser perseguido, vai ser perseguido. Eu posso até perder meu emprego. Eu conheço pessoas que estão aqui que perderam o emprego por causa disso. Ué, e o Senhor diz para você essa noite, sabe? Quando você decidir isso na sua cabeça, na sua razão, de ser fiel a mim, custe o que custar, se eu, em algum momento você for prejudicado, saiba de uma coisa, nesse momento eu vou considerar que você está me prestando um culto racional e que neste culto espetacular há um sacrifício. É você. Você é o sacrifício vivo deste culto a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora entenda, vou reler. Entenda tudo. Rogo-vos, pois, irmão, 12:1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, andar certo como Deus quer, andar no bem como Deus quer, fazer a vontade dele, e não vos conformeis com esta sociedade, com esses valores, mas ora, você mesmo, transforme-se pela renovação da sua mente, porque quando isso acontecer, você vai experimentar como é boa, agradável e perfeita a minha vontade, diz o Senhor. Quem entendeu tudo até agora, diga amém. Glória a Deus. Então pergunte ao seu irmão, você foi salvo por Deus? Pergunte. Você, igual judeu, você foi salvo por Deus? Você foi, Davi, salvo por Deus? Foi? Então ele é teu dono. Relembre isso para o seu irmão. Então ele é teu dono. Você foi salvo como judeu? Então Deus é teu dono. É meu dono. E você foi chamado desta sociedade corrupta para servi-lo? Quem foi chamado? Diga amém. Então, o Senhor diz: viva, ande de maneira digna, na dignidade desse meu chamado. Aqui está, meus amados irmãos, um princípio bíblico de ética cristã. Onde é que está isso, pastor? Está em Efésios 4:1. Diz assim, não precisa ir lá. Rogo-vos, pois eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, não do dinheiro, não dos bois, não dos bens, das drogas, do sexo, do prazer, mas no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Esse é o princípio bíblico da ética cristã. Você nasceu para salgar. Você nasceu para salgar. Donas de casa, para que que se salga alguma coisa? Para quê? Para evitar que apodreça. Você está aqui nesse mundo para salgar. Salgar o seu lar, salgar o seu local de trabalho, salgar nas suas amizades. Você também nasceu para a luz, para iluminar. Agora, Deus chama você para cá e dá um ministério para você salgar, mas você não tem tempo de salgar, porque a sua vida está tão cheia de problemas que Deus não pode usar você nos problemas das outras vidas. Então, tem alguma coisa que eu tenho que transformar. Me transformar pela renovação da minha mente, para poder então conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Bem, e depois de convertido? Ah, agora depois de convertido, depois que o Espírito faz algo que ninguém poderia fazer, depois que ele vem e sela o nosso espírito, agora, o caráter pode ser novo. Agora a mente pode ser nova. Agora nós podemos trabalhar com a vontade de Deus sem estarmos escravizados às regras do inimigo nem do mundo. Agora nós verdadeiramente somos livres. E aí, se você é livre, você escolhe viver de acordo com a vontade de Deus. No momento que você escolhe isso, a sua vida muda de direção. E aí você vai viver, como diz a palavra, em novidade de vida. Eu quero fazer você pensar. Eu não quero que você venha aqui, tá? Domingo à noite eu cumpri minha obrigação, fui à igreja e tal, ouvi a palavra. Quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui na igreja, se você está há um ano, dois anos, três anos, dez anos, 20 anos, e seja você o que for, e a sua vida não mudou, quero dizer uma coisa: você não é convertido. Eu quero dizer, você pode ser tudo. Você pode ser um fã da palavra de Deus, você pode gostar da igreja, você pode achar que aqui é legal, mas se a sua vida não mudou, faltou poder. E o evangelho é poder. Se a sua vida não mudou, você precisa de conversão. Porque a vida com Deus não é brincadeira. É uma nova vida. Só com mudança é que nós podemos assumir compromissos com Deus. Vamos falar isso? Só com mudança é que nós podemos assumir compromissos com Deus. O judeu não tinha se convertido. Não pode assumir compromissos com Deus. Vamos falar de três tipos, Priscila, de compromissos com Deus. Três tipos: compromissos pessoais, compromissos para com o próximo e compromissos para com Deus. Você é capaz de repetir? Compromissos pessoais, compromissos para com o próximo e compromissos para com Deus. Vamos falar dos compromissos pessoais. Isso é comigo, é com você. Rapidamente, três compromissos que nós podemos assumir com Deus. Primeiro compromisso: eu vou ler mais a palavra de Deus. É um compromisso pessoal. Por que será que a gente deve ler a palavra de Deus? Por que será? Irmã, não posso dar exemplo com a irmã. Perguntei a ela qual o tipo de comida que ela não gosta. Ela disse: eu gosto de tudo. Acabou com o meu exemplo. Acabou com o meu exemplo. Ainda apelei e falei assim: e giló? Ela falou: gosto. Pronto. Jaqueline, muito mais fácil. Saiu aqui uma língua de boi. De boi, de crente, que a irmã falou. De boi, tá certo. Olha só, a irmã então está aqui. Então a gente tem, de vez em quando, convida alguém para passear, para fazer um programa, para ir lá em casa, ou a gente vai à casa de alguém para estreitar os laços. Vamos supor que eu convide a irmã lá para casa. Aí no dia que ela vai, a Nil lhe prepara um prato só: língua de boi. Ela pode pensar muitas coisas. Uma delas é que esse pessoal não me ama. Esse pessoal fez de propósito que eu não gosto para me contrariar. Mas quantas pessoas têm um relacionamento com Deus, quer agradar a Deus, mas não sabe como agradá-lo porque não lê a Bíblia? A Bíblia nos ensina como agradar a Deus, como amá-lo, como demonstrar amor da maneira que Ele quer. Então, o primeiro compromisso pessoal que você deve ter é de conhecer mais a Bíblia. Não conhecê-la apenas quando você vem aqui e ouve o pregador. Ter o hábito de vez em quando, se não puder todo dia, pelo menos uma vez, duas vezes por semana, ir para um cantinho e começar a ler a palavra. Anotar coisas que você entende e anotar as que você não entende, para vir perguntar na sua escola dominical. Esse é o primeiro compromisso. O segundo que nós temos que fazer, compromisso pessoal, é o compromisso da oração, irmã. Diga oração. Você de manhã já tem que acordar, irmão, falando com Deus. Quem abre os olhos e já está falando com Deus aqui, faz assim. Ó, tem gente que não levantou o braço. Mas esse é um compromisso pessoal. Por quê? Porque você abre os olhos e já vai falando com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esta noite de descanso, porque eu me deitei e os teus anjos estavam aqui ao meu redor, tomando conta de mim. Eu te dou graças, Senhor, porque despertei para este dia. Senhor, toma conta deste dia, que o meu falar seja o teu falar, que eu não te envergonhe, Senhor. Por onde eu passe, eu esteja protegido da violência, dos assaltos, das balas perdidas, porque a minha vida não é minha, Senhor. Eu sou teu, sou tua propriedade. Toma conta de mim, Senhor. E quando eu voltar à noite para o meu lar, depois de ter orado por todas as refeições do dia, que eu possa te agradecer, estar com um hino de louvor em meus lábios e dizer: agora, Senhor, vou deitar e vou dormir, porque tu vais tomar conta do meu sono. Todo dia, dia de oração, a todo instante, a palavra de Deus diz: orai. Orai sem cessar. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. O terceiro compromisso pessoal que nós podemos falar é da pureza. Guardar-se incontaminado do mundo. Deixa rolar, deixa acontecer. Você não, você está fora. Pureza. Adolescente, pureza no falar. Pureza no namoro. Casados, pureza no leito. Leito sem mácula. Pureza no trato com o dinheiro. Pureza em toda situação. O autor dos Hebreus diz que a paz, nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a chave para isso? A chave está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler juntos. Finalmente, irmãos, a igreja está lendo? Não estou ouvindo nada daqui. Vamos lá, juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é, se algum, seja o quê? Percebeu? Olha só, agora completa-se o quadro. Completa-se o quadro. A pessoa que está com compromisso com Deus, com mudança de ética, mudança de caráter, ele começa a mudar a mente. Transformai-vos, lembra? Pela renovação da vossa mente. E na renovação da mente, nós colocamos bons pensamentos. A Jaqueline estava comigo no carro, a minha nora, falando de uma visita que ela fez esse final de semana e como as pessoas trazem coisas ruins nos lábios. Elas nem notam, mas quem está com a mente de Cristo percebe logo. Percebe logo. O Senhor nos ensina que aquilo que mora aqui, ó, tem que ser bom. Bons pensamentos. Por quê? Por quê, igreja? Aquilo que a gente pensa, o que faz? Fala. Aquilo que você pensa, você diz. Aquilo que você diz, você faz. Depois, tudo aquilo que você faz vira hábito. E os hábitos de uma pessoa mostram o seu caráter. E o caráter diz para onde você vai. Aqui se fecha o ciclo. Então, primeiro compromisso pessoal. Conhecer a... Vamos falar juntos? Conhecer a palavra. O que mais? Orar. O que mais? Guardar-se incontaminado do mundo. O segundo tipo de compromisso é com o próximo. Próximo, Kelly, quer dizer os irmãos, os santos, mas também aqueles que não são. Para viver em compromisso com o próximo, com aquele que não é convertido, meu amado irmão, se você não for, você não consegue. Não é verdade? É ou não é? Viver com o irmão, eu já vejo, às vezes, dificuldade. Agora, viver com uma pessoa que você não... Você sabe que não é convertido só se você tiver tocado de um amor diferente. Se você estiver com algo sobrenatural no seu coração. Infelizmente, a palavra em português fica muito pobre porque ela só fala amor. Amor, amor. Mas, ao longo do tempo, nós aprendemos que há basicamente três tipos de amor separadamente. O primeiro tipo de amor é o amor chamado eros, o amor erótico, o amor da atração carnal entre os corpos, o amor de marido pela esposa, de esposa pelo marido, o amor que faz casar em vez de se abrasar, é o tipo da atração carnal, amor eros. Há um outro tipo de amor que é esse nosso, o amor fraternal. É o amor filéu, o amor que faz com que pessoas de origens diferentes se abracem e se amem porque se sentem na mesma família. E esse tipo de amor agora que faz com que a gente ame o próximo, esse é outro completamente, esse é sobrenatural. Esse só quem é tocado pelo Espírito Santo de Deus, só quem recebe de Deus um tipo de amor, uma generosidade que não tem nada a ver com justiça, com simpatia. É um amor paciente com os erros dos outros, tolerante, compassivo com um camarada que não é convertido. Ele só quer te prejudicar. Você é paciente com ele? É um amor que, enquanto camarada, que não tem do que se orgulhar, vive se exibindo, vive se autoelogiando, contando bravatas, contando seus feitos, porque isso mostra uma insegurança, uma incapacidade. Você então é modesto, você é humilde. Você prefere que os outros te elogiem e não que você se elogie. Esse é um tipo de amor diferente. O amor que detesta o mal, sabe? Que não grita, que não arma barraco, que não tem faniquito. Um amor que não humilha os outros. Um amor diferente, que não se alegra com a injustiça, mas só se alegra com a verdade. Mesmo que sofra, crê, espera e suporta. Porque esse tipo de amor não depende dos outros, vem de Deus. ele nunca acaba. É um compromisso de se envolver com as outras pessoas, um compromisso de sentir-se instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Não é uma pessoa que vive a sua vida, a minha vida é essa cadeira, essa cadeira, essa cadeira. Ah, que cadeira linda, estou querendo uma cadeira maior, uma cadeira mais estofada. Um momento tem alguém batendo a porta, não posso, porque essa cadeira e tal. Aí um dia vem na igreja, nos últimos segundos, nos últimos minutos, toca rapidamente as pessoas e vai embora. Isso não é amor que se envolve. Amor que se envolve tem que notar. O irmão cortou a barba, tirou o bigode, a irmã pintou o cabelo, a irmã está triste, está com os olhinhos tristes. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Está feliz? Estou feliz. Meu filho passou para conferir. Que beleza. Amor que se alegra com os que se alegram e que chora com os que choram. Fora disso, meus amados irmãos, é um tipo de vida cristã falsa, hipócrita. Quero dizer a você uma coisa: todas as pessoas se deitam na misericórdia do Senhor Jesus. Ah, Jesus, quando esteve aqui, foi paciente, humilde, longânimo, compassivo, perdoou todo tipo de pecado. Eu quero lembrar a você que ele não suportava a hipocrisia. Cada vez que alguém vinha e é hipócrita e lançava na cara, se era uma coisa que Jesus não suportava, era máscara, gente que parece aquilo que não é. Antigamente falava-se crente denorete, parece, mas não é. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus: assim brilha a vossa luz diante dos homens. A obra que você tem que fazer é dentro da sociedade, é aonde você está, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por último, quero falar, para ir encerrando a palavra de hoje, no último tipo de compromisso. Falamos no compromisso pessoal, no compromisso com o próximo, agora vamos falar no compromisso com Deus. Eu estou falando por último, mas ele vem em primeiro lugar. Diga primeiro lugar. Diga primeiro lugar. Fale mais alto que você está quase dormindo. Eu vou sentar aqui e vou dormir também. Vai ser um ronco ungido. Você vai ficando entorpecido. Eu aqui procuro me movimentar. Eu vou, eu sei. Porque o domingo a gente já está cansado. Mas lute você também. Sabe, esse compromisso com Deus vem em primeiro lugar, porque ele quer ser amado de todo o nosso, vá preenchendo as lacunas, de todo o nosso, de toda a nossa alma, mente, de todo o nosso entendimento. Ele em primeiro, ele em primeiro, ele em primeiro, ele em primeiro, ele em primeiro. Ele não aceita segundo, não divide a glória dele. Ele na frente dos bens, ele na frente do dinheiro, ele na frente do emprego, ele na frente da família, e ele na frente da igreja, e ele na frente de tudo. E por que que esse amor vem em primeiro lugar? Porque se você tiver um compromisso com Deus, é fácil você ter compromisso com você mesmo e compromisso com o próximo. Se você leva Deus a sério, tem compromisso com Deus, você vai ter compromisso pessoal de estudar mais a sua palavra, de ter uma vida de oração, de se manter puro, incontaminado no mundo. Você está voltado para o próximo, está no ministério, na obra de Deus, vendo a com alegria, como um privilégio, servi-lo, assumir deveres e obrigações. Sabe, meu amado irmão, quem leva Deus a sério, quem tem compromisso com Deus, não é relapso, Quem tem compromisso com Deus não é relapso, não é displicente, não vive faltando, não vive se atrasando, mas ao contrário, é pontual, é assíduo, é responsável e é confiável, porque tem compromisso com Deus. Quem diz que é santo, tem compromisso com Deus e vive faltando a tudo isso, é hipócrita. O Senhor não quer uma igreja de hipócritas. Quem tem compromisso com Deus tem uma nova ética, é a ética cristã. Ele cumpre os seus deveres, as suas obrigações, os votos que ele formulou, aquilo para o que ele foi chamado. Amém? Ouvi pouco amém. Amém? Quem tem compromisso com Deus, quem leva Deus a sério, não vive se esquivando, não vive se desviando, não vive se ocultando nos bancos, mas se apresenta, está disponível, porque ele sabe qual é o certo e qual é o errado, qual é o bem e qual é o mal. E ele sabe que tudo que tem, tudo que é, depende de Deus. Então ele adota um novo tipo de caráter, um caráter cristão. Um caráter assumido. Vou fazer o certo. Ah, pode ser que o que eu faça não seja muito bom, porque eu não tenho habilidade para fazer melhor. Mas o Senhor vai saber de uma coisa: é o melhor que eu posso fazer. Sabe, se uma pessoa vem a esse altar, e eu já vi muitas virem a esse altar aqui e dizerem o melhor para Deus, é mentira. Não é. É hipocrisia. Melhor para Deus, mentira. Mentira não procede de Deus. Essa palavra é para enganar os irmãos, para passar por bom. Cada um de nós vai dar contas de si mesmo ao Senhor. Quem tem compromisso com Deus, quem leva Deus a sério, não vive sonegando tempo, não vive sonegando impostos, bens, não vive sonegando o seu dízimo. Cheio de desconfiança. Não, eu não dou dízimo. Esse mês eu não vou dar o dízimo, vou deixar para o final do mês, porque pode ser que dando no início vai me faltar no final do mês. O outro disse: bom, eu não vou dar o dízimo, porque eu sei lá o que o pastor vai fazer com o meu dízimo. Quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com Deus, quem tem a ética cristã, o caráter cristão, assume diante de Deus que o pastor é um homem de Deus e que vai empregar o seu dízimo na melhor maneira possível na obra de Deus. E se por acaso ele assim não fizer, ele mesmo dará conta disso ao Senhor. E também quem tem fé em Deus e acredita e tem compromisso dele, nele, dá o dízimo antes. Porque crê que as promessas de Deus são verdadeiras, que ele não mente, que ele diz que vai abrir janelas do céu, que ele crê que os 90% com que ele fica vão render mais que os 100% que ele teve. Isso aqui é ter compromisso com Deus. Isso aqui é não ofender a Deus, ter temor de Deus. O resto, meu irmão, é papo de religioso, é discussão de rádio, é conversa de gente que fica na igreja por ficar, é conversa de pessoas que estão no louvor porque gostam de tocar, que estão tentando pregar porque, sei lá, querem aparecer. De alguma maneira, algum motivo há, mas não porque tem compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus tem uma vida transformada. A graça do Senhor. O que é graça? O que é graça? A graça de Deus é algo que nós recebemos sem merecer. Essa aqui é a graça de Deus. Agora, a graça que nós podemos ofertar Qual é a graça? Você dar ao irmão, ao próximo, à esposa, ao marido, ao filho, ao pai, à mãe, aquilo que ele não merece. Porque Deus, o Deus da graça, habita em você. E você vai além do seu dever. Porque até agora nós temos falado de dever. Mas a graça de Deus significa ir além do dever. Amém? Estamos encerrando. Quantos estavam aqui no dia da formatura dos oficiais do ano passado? Quantos estavam? Muitas pessoas, mas alguns não estavam. Naquele instante, eu posso repetir isso para ilustrar, vai levar um minuto. Quando eu chamei a irmã Jaqueline aqui, para que ela então recebesse os nossos agradecimentos, porque pela maneira tão bacana com que ela conduziu o curso de formação de oficiais, o nosso primeiro curso, com sacrifícios pessoais, uma série de problemas, com dedicação, com amor. Então ela veio aqui receber uma homenagem tão singela. Eu me lembrei de contar a história daquela pessoa que vai servir também para finalizar a palavra desta noite. Aquela pessoa que foi chamada para pintar um barco. Estão lembrados dessa palavra? Foi chamado apenas para pintar o barco. Esse era o seu dever, essa era a obrigação. Mas na hora em que estava pintando, o que ele notou? Que a tinta estava escorrendo para dentro do barco. Então ele viu que o barco estava furado. Então ele fez além do dever. Ele consertou o furo do barco. Recebeu o dinheiro pela pintura, foi para casa. No dia seguinte, bateram a porta da casa dele e o sujeito que o havia contratado levou um cheque muito grande. Disse: eu queria que você recebesse esse cheque. Ele disse: não, mas tem algum engano. Eu já recebi o dinheiro pela pintura do barco. Ele disse: não é pela pintura, é pelo conserto do furo. Ah, mas aquilo foi tão pouco que eu nem cobrei. Se você está enganado, não foi tão pouco. Eu, quando pedi para você pintar o barco, esqueci completamente que o barco estava furado. Você pintou, deixou lá secando. E antes que eu chegasse em casa, os meus filhos vieram, viram o barco novo e saíram, se lançaram ao mar. Quando eu soube disso, o meu coração começou a bater forte. Eu caí de joelhos na praia e pedi ao Senhor que tomasse conta da vida deles, porque eu me lembrei que o barco estava furado. E não sosseguei, meu coração não sossegou enquanto eu não os vi voltando no barco. E aí eu soube o que tinha acontecido. Quer saber de uma coisa, meu irmão? Esse cheque é tudo que eu tenho, mas é muito pouco para pagar o que você fez. Por quê? Ele foi além do dever. Esse é um exercício da graça que você pode fazer. E quando nós estamos encerrando, eu quero dizer uma coisa. Naquele instante em que você está orando ao Senhor, está pedindo à mãe, você que está aqui presente, por um filho, uma filha, para que ele não caia nessa sociedade das drogas, que Deus o preserve, para que ele não caia na mão de um professor, dessas pessoas que abusam de crianças, pedólatra, né? Pedófilo, e dessas pessoas que fazem todo tipo de mal. Na hora que você, homem de Deus, está lá ajoelhado e pedindo ao Senhor pelo seu emprego, que o preserve, que você consiga trazer aquilo para suprir a sua família, e de repente vem uma notícia que você não esperava, que no caminho para sua casa apareceu alguém que conhecia o seu filho, e no momento mais perigoso do caminho veio com ele, veio guardando, que de repente abriu-se uma oportunidade e aquela pessoa que iria para o exterior não vai mais, Quem vai é você, vai ganhar uma pequena comissão ali a mais. Quando você ora por um dedinho que está ferido para cicatrizar e o Senhor cura uma doença grande dentro, você agradece a Deus dizendo o quê? Obrigado, Senhor, porque fizeste infinitamente mais do que tudo que eu te pedi, do que tudo que eu orei. Essa é a nossa tarefa. É repetir isso. Repetir isso aqui, na igreja, repetir isso em casa, repetir. A vida cristã é uma vida muito, mas muito maior, muito mais digna, muito mais compromissada do que muitas pessoas pensam. A vida com compromisso é uma nova ética, um novo caráter e um novo temor de Deus. Assim o Espírito transmitiu à sua igreja. Fiquemos de pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui esta noite. Sabemos que a tua palavra caiu nos corações que aqui trouxeste e que essa não foi mais uma noite em que um pregador falou algumas frases que entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Foi pregada a tua vontade, foi pregada a tua palavra, e a tua própria promessa estabelece que ela não volta vazia, mas antes cumpre o desígnio para o qual ela foi formulada. Que assim seja esta noite, a começar por todos nós que estamos aqui no teu altar, em nome e por amor de Jesus.